Está começando o programa Minuto da História. Fatos, curiosidades e acontecimentos históricos nas ondas do rádio. Uma produção do curso de História da Estácio Castanhal em parceria com a Rádio Atlântico FM. Olá, ouvintes, boa tarde. Aqui quem fala é o Vitor Hugo. Sou aluno do curso de História da Estácio Ficati e estamos no ar com mais um Minuto da História. No programa de hoje, temos três convidados muito especiais que são três ex-alunos do curso de História da nossa instituição, que são os professores Hermes Neto, Edson César e Luiz Eduardo Quadros, que estudam na Universidade do Porto, em Portugal, e nos falam diretamente de lá sobre este trabalho. Olá, eu sou o professor Hermes Neto. E eu sou o professor Edson César. Hoje iremos falar sobre a obra O Discurso de Progresso no Interior da Amazônia, que tem como palco a cidade de Castanhal. E o objetivo dessa obra é analisar o período do segundo mandato do prefeito Almir Tavares Lima, que corresponde aos anos de 1977 a 1982, onde foi disseminado uma ideia de progresso para a cidade de Castanhal. Esse período histórico da cidade de Castanhal se mostra de extrema relevância, ao ponto que, durante os últimos anos do segundo mandato de Almir Lima, ocorreram transformações no âmbito estrutural e social da cidade, merecendo destaque na imprensa que circulava tanto na região quanto no estado, a exemplo dos jornais Novo Horizonte e A Província do Pará. Entre as mudanças que ocorreram na cidade de Castanhal nesse período, podemos destacar a preocupação com a educação, conforme disse Almir Lima em entrevista ao Novo Horizonte de 1977. Já fizemos alguma coisa, como a ampliação da Escola 28 de Janeiro e a Escola Graziella Gabriel. Aumentamos o quadro profissional da Secretaria de Educação com cerca de 40 professores e outras medidas já foram tomadas para que mais de 4 mil alunos sejam atendidos. Outro destaque ainda no campo da educação, temos a implantação do campus da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal, em 1978, que foi destaque no jornal Tribuna do Interior, com a manchete A Universidade Chegou a Castanhal. A partir das leituras dos jornais que circularam no período, como o Gazeta do Interior, Jornal de Castanhal, O Novo Horizonte e a Tribuna do Interior, podemos analisar o clima político, econômico e social que a cidade passava. Foram também utilizados as atas da Câmara dos Vereadores, que funcionava na atual Prefeitura de Castanhal, na Avenida Barão do Rio Branco. Além disso, dentro desse período, essa preocupação com a urbanização da cidade foi muito marcante dentro do seu discurso de progresso. A exemplo disso, a pavimentação da Avenida Barão do Rio Branco, conforme destaque do jornal Novo Horizonte, de 1977. Essa pavimentação da avenida acabaria por se tornar um grande marco para o município, pois a Barão do Rio Branco era e ainda é uma das principais vias de tráfego da cidade. Foi também neste período, pensando em uma reforma estrutural no centro da cidade, que a Feira Livre foi deslocada para um espaço dedicado ao comércio da região, causando divergências por parte da imprensa castanhalense. A preocupação com a imagem que a cidade de Castanhal projetava para o estado e região era uma das grandes prioridades da prefeitura, que tinha à frente o lema O Progresso. Pensando nisso, o Parque de Exposição Júlia Passarinho, o atual Pedro Coelho da Mota, recebeu alguns investimentos e aprimoramentos estruturais, fazendo com que a exposição agropecuária fosse uma grande vitrine do poder econômico da região. A década de 80 se inicia com a tentativa de integração do APU ao centro de Castanhal, onde se tinha a intenção de levar asfalto e iluminação em toda a extensão da Avenida Barão do Rio Branco, principal via da cidade, conforme notícia do jornal A Província do Pará, de 1982. Segundo o próprio prefeito Almir Lima, em entrevista ao jornal Província do Pará, de 28 de janeiro de 1982, o progresso para Castanhal significaria uma reconfiguração do espaço físico. Essa tentativa de reconfiguração do espaço físico foi uma das principais marcas do seu mandato. Outro elemento que é analisado no livro é a tentativa de implementação de um centro administrativo no bairro do Cristo, na década de 80, fazendo com que a atual prefeitura fosse transformada em um museu. O jornal Novo Horizonte noticiou entrevista com o prefeito, que deixou claro seu pensamento. Desse período, temos como legado o Cristo Redentor, inaugurado no cinquentenário da cidade, e a Câmara dos Vereadores. Porém, conforme a reportagem dos jornais do período de 1982, era a intenção de se criar espaços físicos para abrigar as secretarias de planejamento, obras, educação, saúde, administração, finanças e agricultura. Apesar de nesse período ter existido um intenso desejo de desenvolvimento com obra em quase todas as esferas, como, por exemplo, essa reestruturação da cidade, muitas das obras ficaram, segundo alguns jornais do período, restrito ao centro da cidade. Um dos principais jornais que criticavam as ações da prefeitura foi o Jornal de Castanhal, que denunciava a falta de água e estrutura de alguns bairros periféricos da cidade, entre outros problemas sociais. Para uma análise mais profunda desse período que Castanhal viveu nessas duas décadas de progresso, recomendamos a leitura do livro O Discurso de Progresso no Interior da Amazônia. Porém, podemos citar a obra A Cidade Modelo, de Osimar Barros, que já chama a atenção para a ideia de progresso que era disseminada na cidade. Outra fonte viável para examinar são os jornais que foram citados neste programa e as atas dos vereadores, que são fontes ricas em conhecimento sobre a cidade de Castanhal. Por fim, podemos concluir que com o último mandato de Almir Lima, que durou até 82, o ideal de progresso para Castanhal ficou na memória, pois a partir desse período a cidade viveu sua nova era, a era populista, com novas metas para o crescimento da cidade. E este foi mais um Minuto da História. Voltaremos na próxima quarta com mais um programa. Até lá! Você ouviu Minuto da História, uma produção do curso de História da Estácio Castanhal, em parceria com a Rádio Atlântico FM. Voltamos na próxima quarta, a partir das 16h. Até lá!